Café Pilar. Planalto AM. Alegria está no Quando acaba um grande amor, quando acaba um grande amor, fica uma ponta de rama na roça do peito de quem ama, um cheiro na cama, um indês. Planalto! Me ensinaram que meu corpo é como uma casa que precisa de cuidado, atenção e proteção. Aprendi que devo cuidar dos meus dentes, comer direitinho e ficar sempre atenta a toques e atitudes de adultos que possam me deixar triste ou constrangida. Ensinar uma criança a identificar um abuso sexual é muito importante. Faz parte do cuidado que devemos ter com a integridade física dos nossos pequenos. Conversar é a melhor forma de protegê-los. Meu corpo, minha casa. Uma campanha do Ministério Público do Estado da Bahia. Planalto AM. 6 e 3. Chico de Oliveira. Pura emoção. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Correm os meus dedos longos em versos tristes que invento. Nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Pode ser até amanhã, cedo claro, feito dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Só queria ter no mato um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza, ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisa, cuidemos da vida, se não chega a morte ou coisa parecida, nos arrasta moço sem ter visto a vida. Só queria ter no mato um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisa, cuidemos da vida, se não chega a morte ou coisa parecida, nos arrasta moço sem ter visto a vida. Sozinho, são as águas de março fechando o verão, promessa de vida em nosso coração. Laralara, um rei, laralara, um rei. Estamos em brega total. 6 e 8. 6:14. Cama e sente, sente, é inútil insistir.